Bravo, prossiga. Lima, Kilo Bravo, 58 milhas, sudoeste do VOR Salvador, serviço radar terminado. Chame Ilhéus em 120, decimal 1. Para 3144, solo aos 3 sites, livre direito, solo 1211, bom dia. Passarido 2230, autorizada a chegada a Amã, vou ir na proa de Amã, desça para nível 050, QNH 1014. Passarido 2230, caso efetue desvios, efetue mesmo pela direita. Ciante. Vamos lá, que é com o Delta desse para 500 pés, que é legal, 1014. E decola a pista 10, vento 180 graus, 8 anos. Já copiou o controle, Salvador? Ah, negativo, por favor. Desça para 500 pés, que é legal, 1014. Mike, é com o Delta. É o Sabe Brasil para 500, que é legal, 1014. Delta. Chame 6254, passa nível 140. Chame agora Recife em 125, decimal 1, lanterna 13395, coordene pro de bridge com o mesmo. Afirmativo, 251, terceira esquerda, obrigado, bom trabalho. Para o meu Papa Alpha X-Ray, confio estimado para Aracaju. Papa Alpha X-Ray. Papa Romeu Lima Ruf, Lima Romeu Golf, confio estimado para Aracaju. Quente Lima Romeu Golf. Papá, Mike Eco Delta, chame Torre, no 895. Menos 895, a torre, graças. Parede 2230, prossiga. Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, não atraso para informar. Autorizado cruzar a final do 10. Reporte girando base para o 17, embaixo da base. É um Kilo Romeo Oscar, dessas suas condições visuais, frequência livre. Confie para o controle. 1-2-0-1-2-0-8, bom voo. 208, boa, vou na 97. Oi, Salvador, boa tarde, gol. 1-1-6-7, da Eu Leda Bridge. Gol 1-1-6-7, contato radar na decolagem. Subo para nível 360, perfil da Del. 360, perfil da Eu, 1-1-6-7. Oxoné 6254, me escuta? Tá 3290, na escuta do controle de Salvador? Autorizado pouso no 7, correto 9 graus, 9 graus. É, autorizado pouso, sem baixar, checando. Essa para nível 050, autorizado a chegada a Mari. QNH 1014, reduz a velocidade para 2009. 7509, descendo para o 050, na 3290. Passarido 2230, da presente Oituna. Da presente Duna, o passarido 2230, grato. Cidade Boa Duna também, o TAM 3290? 290, mantém o perfil da chegada para sequência aberta. Passarido 2230, desce via correção, desce para 2000 pés, QNH 1014, autorizado a final do procedimento ELS sector e reporte estabilizado. Desce para 2000, ajustado no 014, reportará estabilizado ELS X-Ray, pessoal 0, passarido 2230. 290, desce via para 3000 pés, QNH 1014. 3000 pés, vai descer via para 3290. Solo seu 45, chame 1230. no 67. Poderia voar Brice, está presente? Voo no 67, agora de coordenação. Confirme a velocidade indicada. 240 nós, senhor. Certo, tá 3290, confirme a velocidade indicada. 2109, tá 3290. Certo, reduz a velocidade para 1809, nós, tá 3290. 1089, tá 3290. O 1167 está presente, vou ir na Pro de Brick. Então 3290, vista para 2007, QNH1904, autorizado a final do procedimento, ILS X-Ray, reporte estabilizado, número 2 para aproximação. Estabilizou o localizador, o 10, passaria 2230. Passaria 2230, ciente, complete a aproximação, chefe, torre 1845. Torre 1845, passaria 2230. 11895, passaria 2230. 11895, 2230. Torre Salvador, uma boa tarde, passaredo 2230, estabilizado, localizador 10. aproximação, chega a sua esposa aguardando autorização. Aguardando a autorização para o pouso, Cristina 0, passagem 2230. Romeu Papa Alpha X-Ray, na escuta? Papa Alpha X-Ray, 67 milhas nordeste do VOR Salvador, serviço radar terminado, chame Aracaju em 120.3. Autorizado o pouso pista 1-0, baixou, travou. Saída do 2230. Reduza para velocidade de aproximação final. Chame torre 1895. 1895, tá, 3290. Oi, Salvador. Boa tarde, Altan. 3290 na final estabilizada. Então, 3290, continua a aproximação, faça um cheque na grande ponta aguardando pista livre. Está baixado, travado, aguardando pista livre, então 3290. Tarego 2260, Paulo 55, livre direita, Paulo 1211. 211, obrigado. Paulo 3290, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 109. Pouso autorizado, tá, 3290. 3290, solo 57, livre à direita, solo 1211, bom dia. 211, obrigado. Meu hotel Mike Bravo, controle de Salvador, mantém sob condições visuais, nível 095, foi na proa de Aracaju. Romeu Lima, Romeu Golf, prossiga. Prossiga Lima, Romeu Golf. Lima, Romeu Golf, plano modificado para IFR aos 1559, desça para nível 090. Ou no 67, confirme para o controle. Ou no 67, chame Centro Recife em 125, decimal noterna 13395. Hotel X-Ray, prossiga. Pode ser ainda coisa para o grupo de Zulus que é aqui em Amação. Gente, Papa Romeu, hotel X-Ray, mas tem sob condições visuais, 500 pés. Foi na proa de Jardim de Armação. Eu Lima Romeu Golf, 60 milhas, nordeste do VOR Salvador. Lima Romeu Golf, 60 milhas, nordeste do VOR Salvador. Mantenha nível 090, chame Aracaju em 120, decimal 3. Fala meu hotel até foi, já avisou com o Jardim Alma, então. Gente, frequência livre. Oi, 867, deu falar 205, controle 1, 208, bom. 208, boa tarde, obrigado. Controle. Salvador, boa tarde, Gol no 867, passando 1500, preste. Gol no 867, contato radar na decolagem sua para nível 360, saída Arbor. 360, Arbor, o Gol no 867. Chané 6141, desça para 5000 pés. QNH 10014, autorizado a chegada a Bonfim. Azul 1867 da presente, o Elefa. É, Elefa na prova, 1867. Ok. Azul 4089, decolada 09, controle 1208, bom voo. 208, azul 4089, obrigada, boa tarde. Salvador, boa tarde, azul 4089, decolado na Daniel Leda, passando 1200 pés. Azul 4089, contato parando na decolagem. Estou para nível 340, perfil da Daniel. Subindo para o 340, no perfil da Daniel, azul 4089. Azul 1867, passa nível 170, chame centro Recife, frequência 1260, terna 1288. 1260, 1288, boa tarde. Controle Salvador, 35240, informação November, nível 1190. 5240, controle Salvador, desça para nível 050, vou ir na proa de Mari, autorizado a chegada. Mari, a partir de Mari. Para o 050, seria possível pro de TAP? Não, no 41, prossiga. Afirmativo, vou ir na pro de Duna, o Chanel 61 no 41. Controle Salvador, seria possível pro de TAP com trip 5240. 5240. Está presente o TAP. Ah, foi TAP 5240. Chanel 61 no 41, confirme a velocidade indicada. Agora está 260, quer dizer 12? Negativo, mantenha a velocidade. Tá bom, obrigado. Trip 5240, confirme a velocidade indicada. Apresente 190 na descida 2. Sim, a gente trip 5240. Desça para 2.000 pés, QNH 10014. Chanel 6315, controle Salvador. Desça para nível 050, QNH 10014, autorizado, chegada manhã. Passa nível 170. Chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395, azul 4089. Recife 1251, alterna 13395, azul 4089. Boa tarde. Boa tarde. ...574, controle Salvador. Desça para nível 060, autorizado a chegada a Mari. Reduz a velocidade para 210 nós. QNH 1013. ...574, décimo nível 060. Índia November Alpha, na escuta do controle Salvador. Continue descida para 3.000 pés. Que legal, 1014. Para 3.000 pés, ajuste 1014, TV 5240. Para o controle? Papa Romeo, Índia November Alpha, mantenha 1.500 pés sob condições visuais, aponte através de parede. localizadora, Chanel 641? Afirmativo, você pode estabilizar. Botará. Localizador, Xané 6141. Xané 6141, no centro, complete a aproximação, Champo Torre, Lono 895. 895, obrigado. Xané 6315, da presente Voiduna. Voiduna, obrigado, 6315. Xané 6315, confirme a velocidade indicada. 290. Gente, o Xané 6315 reduz a velocidade para 220 nós. 220 nós. O Xané 6315 é um número 3 para aproximação, vai prosseguir um Alfa Tango 712. CRT. F5240, confirme a velocidade indicada. Gente, 35240. Não, corrijo, eu respondi pro colega. 6141, livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 109. Tem pouso 10, se ela é 6141. 050, TNH10013, autorizada a chegada a Mari. Inicialmente manter o perfil da chegada. Controle, trip 5474, se equivocou e respondeu para o 5240. Ciente. Mas estamos atendo 210 nós como orientado. Trip 5240, formação de tráfego às 10 horas, 4.5 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés. Um Charlie 150. Sim, tem o mesmo altiquer, Trip 5240. Autoriza 2.000 pés, com o trip 5240. Canceriz 193, gente, após a passagem do mesmo, alinha uma tempo no zero. 1.014, trip 5240. O Xané 6315, desça para 3.000 pés, QNH 10114. 3.000 pés, 0.14. O Xané 6315, trafegou na posição de 12 horas, 10 milhas, rumo nordeste. Charlie 150, mantendo 1.500 pés. Gente, o Xané 63. O Xané 6315, reduz a velocidade para 2, correção para 1809. Então, o Xané 63. Estabilizado na LS 35240. 35240, complete a aproximação, Chantor, Uno 895. Uno 895, 35240, boa. 35474, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda, na proa 010, limite da proa, QDMIC 1205. 010, limite QDMIC 120, qual a posição? Simbra. Uno, condição, QD Mike 100 Simbra. Ok, limitado pelo 100 Simbra. 93, sim, livre de falagem, pista 10, vento 170 graus, 099. Papa Romeu, Índia, November Alpha, vou indo na proa da rotatória, reporte na mesa. Trip 5474, desça para 4 mil pés, que é legal no 0 no 4. Azul 4207, controle Salvador. Guarde para descida, correção, desça para nível 190, autorizado a chegada a POF. QNH 10 no 4. Azul 207, desça para nível 190. QNH 10114, autorizado a chegada a POF. Azul 4207, informa o tráfego a retaguarda, uma milha, mantendo nível 180. 240. Gran 3193, decolar 226, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, Batete. Gran 315, desça para 2 mil pés, QNH 10114, autorizado a final do procedimento ILS, que foi reposto estabilizado. Batará, 1014, QNH 10114. Controle Salvador, Batete, 3193, decolar. Tá 3193, contato radar na decolagem, sul para nível 360, saída dela. Nadael, saída para 360, 3193. 5474, continue descida para 2000 pés, QNH 10114. 2000-014, 5474. Ao interceptar o localizador, está autorizado, 5474. Afirmativo. Exato, 5474. Mike Bravo. Confirme a altitude que você está mantendo agora. Estou recebendo o seu nivelado em uma centena. Azul 4207, minha descida para 4 mil pés, o ajuste 1013, chegada bom. Chané 6315. Chané 6315, torre 1895, tem o oposto. 1895, graças. 1-2, Chané 6315, continue na aproximação no zero, vento 180 graus, 10 nós. Confirme, já checado? Positivo, senhor. Baixado, travado. Livre pouso 1-0, vento sul, através de direita com 1-0 nós, Oceaner 63, 1-5. Livre pouso, Oceaner 63. Está para 2 mil pés com ajuste padrão, Oceaner 63, 2-0. Vai dar etapa com 2, vai descer para 2 mil com 1013, Oceaner 63, 2-0. Papai Romeu, Índia, November Alpha, está visual com campo? Papa Romeo, Índia, November Alpha, confirme em visual. Papa Romeo, Hotel Mike Bravo, controle. Você vai descer para 3 mil pés e vai prosseguir qual altitude para Aracaju? Confirme regra de voo, Hotel Mike Bravo. Sim, regra de voo visual, desça até 3.500 pés, o ajuste no 0 no 3. Pés, Hotel Mike Bravo. Papa Romeo, Índia November Alpha, chame 2 Salvador, frequência 118.95. 118.95, Índia November Alpha. Trip 5474, chame 2 Salvador, 1895, tem um bom posto. 1895, 4. Xanane 320, está livre a final do procedimento, informe estabilizado. Continua a aproximação, limitado até a Enrimar. Onde efetuará a espera, temos tráfego na final da ONU 0, aproximadamente 2 milhas do marcador, é uma TR da Trip. Reporte quando visual com o mesmo, Índia November Alpha. Salvador, é o Trip 5474, estabilizado no ILS, pistão no zero. Gente do tráfego, continue a aproximação, informe checado, 170 graus, ano 09, Trip 5474. Vai passar o externo, baixado travado, Trip 5474. Gente, aguarde que está livre. O Xané 6315, seu solo aos 32, reporte livrando à direita, 6315. Porta Nela. São 3193, chame Recife, frequência 1251 e alterna 13395. 351-3395, obrigado. Graças. Nada. Oi, Salvador, o Papa Rosão de November Alto, está visual com tráfego na 10. 7 ao atingir a Enrimar. O Índia November Alpha, se tiver condições de ajustar para número 2, após a passagem da aeronave na final da 10 sobre o eixo da 7, será autorizado o pouso na pista 7. Se tiver condições, pode continuar a aproximação. Caso negativo, inicie um 360 à sua esquerda e acuse que está interceptando o Índia November Alpha. Índia November Alpha vai continuar e visual com a aeronave vai tentar enquadrar como número 2. Trip 5474, pista livre, 160 graus, 109, tem pouso autorizado, 10, Trip 5474. Autorizado, pista 10, Trip 5474. Três 216, mantenha o ponto de espera, tá em 3216. próximo após a passagem do ATR, ali mantém cabeceira no 0, TAM 3216.